Salvador, bom dia, o Alto do Sérgio Fátima de Castilho. Sérgio Fátima, bom dia, prosseguir. A gente teve autorização para a barreira São Paulo. 2714, Barreiros, autorizado, nível 160, decolando a pista no zero, após decolagem, primeira curva à esquerda, seguida a Momo, Cosmos, após direto, adiciona 5407, controle 120, no sinal 8. 359, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o 360. 360 via Arbor, 359. Terceiro 001. Go ahead, 4001. So, 4001, next time, pay attention about first turn as published. Standard instrument departure. Attack now, keep cell frequency 126, decimal 85, pick up to 125, decimal 45. Right, sir. Aware of that, we'll make sure of it next time. Switching over to 126, decimal 85. If no contact, 125.45. Confirm? That's correct, sir. That'll be true. Roger, sir. Thank you very much. So long. MG Bravo. 6, 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com tráfego local. Agora afastado 18 milhas de Salvador. Isso vai dar encerrado para informação de voo alerta. Após as 40 milhas de Salvador, monitore a frequência de Recife em 2085, alternativa 2545. MG Bravo. Salvador. Bom dia, Azul 2770 com a informação Kilo. Autorização, Porto Seguro, 180. Azul 2770, para Porto Seguro, autorizando nível 180. Decola da pista no zero com curva à direita na subida Coral. Aciona 5416, controle no 20, decimal 8. Porto Seguro 180 autorizado, decola 10 curva à direita na Coral, 5416 e 208. Correto, 2770, chama pronto, puxa o estacionamento. Falei que puxa o estacionamento, faz isso. Centro 3859, chame o centro Recife, frequência 288, alternativa 2690. 288-290, para o centro 3859. Zero, sendo identificação, visto e mantém o nível de voo 050, cruzado a chegada Mari. Mari, 10050, pode ir lá em TAP? Precisa de TAP, é 250. TAP. 48, acione identificação, vê se mantém o nível de voo 060, 302, chega de base. 60, Mari, pode voar em TAP. Autorizado, TAP, 1648. TAP. Salvador, Bolsonaro 639, nos gates 2, centro de Lima, solicitação autorização de tráfego para Guarulhos, nível 360. Bolsonaro 631, informação Lima confere, Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista no zero, após decolagem, primeira curva direita na subida da El, Leda, Mótilo. Intercepta Pérsulo 10 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5413, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decolando da 10, primeira curva à direita da El, Lei da Morte, Pérsulo 10 até Piraí, depois do Bairro, Pérsulo 44 até Pagode. Transponder 5413, controle 1208. 1-2080, Sonar 6311. Correto, 6311, show pronto. Sim. Salvador, azul 2714, de estacionamento. 2714, livre para o chamar, tá? Chamar ataque 2714. 1021, posta habilidade. 2000, autorizado DNS, com 21, chamada estável, né? Bono 648, desça para 4000 pés, o ajuste no 021. 4000, ajuste no 021, Bono 648. Ponto de espera 2985, ajuste 021. Salvador Azul 2770, pushback em acionamento. Ligue e puxa uma taxa 2770. Ligue e puxa, Maria. Bono 648, desce para 3 mil pés. 3 mil, eu encontrei. CNR 6250, complete final do procedimento, ele é X-Ray, chame agora a torre 1-8, decimal 95. 395, aliás. Azul 2714, autorizado a linha de decolar, pistona 0, vento 14, vento 1-60 graus, 089. Decola 2714. Good morning, approach American 229er is with you at a flight level 220. We have information to leave now. Back airline 229, I spoke identified in a position to the arrival, Amana arrival, we sent you flight level 050. Okay, the Amana arrival is coming at the flight level 050 American. America 229, clear fly, do not position. A Victoria. Yeah, uniform November Alpha position, America 229. Sage. 5 após, cuidado. Alfa, Tango Serra, bom dia, prosseguir. Puxando 6250, vento 1-620 graus, 099, pouso autorizado. Autorizado, pouso 6250, vento Cristiano, identificação, voando a Lagoinha para interceptar a chegada Bonf, e dessa via para nível de voo 060, ajuste no 021. Negativo, número 2, o gol 1621. Controle Salvador, bom dia, azul 274. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 1960. Sente, sobe via para 1960, o 2714. Confirmando 621. Tudo de bom. Tem perfil, gol no 621. Tudo. O azul 2714 está livre da restante, 3000. 2714. Ativo azul 2714, suba sem restrições ao nível de voo 160. Graças, direto para 160, 2714. Fala, soltando se há acionamento na vaca. Autorizado, chama o Thais. Torre Salvador, bom dia, o azul 2770, no Ponte Perna, sua esposa. Azul 2770, autorizado ali, mantém a pistola zero. Ali mantém, 2770. Oxanem 6250, no solo 50, de livre à direita, 211, corrijo, 21, decimal 9. Decimal 9, 6250. Salvador, bom dia. Entrando, Oxanem 6250. 6250, Alfa, Juliette, Guitar 2. Alfa, Juliette, 118, decimal 9. Matou ele, obrigado. 2770, decolagem autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 190 nós. A nível de decolagem, 2770. Decisão agora, 6250. Bom dia, gol 1648, final. Gol 1648, ajuste 1021, continue aguardando o pistão livre. Deixa eu escutar. Como é que está, né? Livre, chama taxa, né, 319. Vai para o taxa, 319. 6250, pode coronar a companhia, vai iniciar o push para liberar o portão. Faça o táxi lento, de modo que não precisa esperar muito antes de ver. Sim, 6250. 2770, decolar 252, controle 208, bom voo. Controle em 208, obrigado, até o outro lado. Controle Salvador, bom dia, o azul 2770. O 2770, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 1080. Gente, liberado 1080 na Coral Azul. táxi recente. Autorizado início de táxi. Ingresso no 7, reporte pronto. É 21, reduzindo no final para 22 a 9. Voo no 621, informa o tráfego, posição 11 horas, 25 milhas, rumo noroeste, cruzando 070 em subida para 1960, 1 Alfa Tango 72. Azul 2714, informa o tráfego, posição 3 horas, 24 milhas, rumo sudoeste, cruzando 090 em descida para 060, 1 Boeing 738. Sente, azul 2714. Muito bom dia, agora me é 421. 1021, here ILS X-ray of runway 10, report status. Ok, clear down to 2000 feet, 1021, clear ILS X-ray 10, we'll report established American 229. Táxi, você não é 3111? 3111 a bordo, 4h30, Galeão. Tem de Alfa, ponto de espera 2195, ajuste de altimetro 021 agora, 621. Tem algum voo e bom dia, 6311. Tem de Alfa, 295, ponto de espera 6311. 350, Juliette, portão 02. Alfa Tango Sierra, ciente. Autorizado decolagem, pista 17, 150 graus, 08. 1000 pés, voo no 621. Voo no 621, informa aqui sobre Pedro, tem uma formação bem significativa. A nossa intenção seria de passá-lo pela esquerda, a ideal seria para de Dunas. Voo no 621, autorizado para a Guidona, porém reduz a velocidade para 1809. Positivo, está reduzindo, fui dar a volta na Pro Guidona, voo no 621. Voo 621, reduza para a velocidade de aproximação, informa a aeronave que precede com grau de 1809. Tá ok, qual a posição da aeronave, por favor? A aeronave encontra-se na posição de 1 para 12 horas, aproximadamente com 8, 9 milhas. Gente, boa noite. Informo que a aeronave é um Boeing 750. Ok, está em dúvida então, mais ou menos? Imagina. Salvador, bom dia, 3-8-4-6. 3-8-9-6, acione identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 050, o ajuste é no 021. 050, 3-8-4-6. American 229, established ILS X-ray 10. Marca Airline 229, complete final LS approach. Contact the tower in 118.95. 118.95, American 229, good day. Muito grato, até a volta. With you, ILS X-ray 10. Marker 229, Canadian 1021. Report out of marker. 1021, we'll report out of marker, American 229. 63 no 1, decolado aos 1300, controle 208, bom voo. 208, bom dia. Controle Ocean Air 6311, decolado. Ocean Air 6311, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Para o 360, autorizaria voo Leda, senhor? 2.000 pés autorizado Leda, Ocean Air 6311. Nossa, 2.000 Leda, 6311. Controle, bom dia, papá, papá, Alfa, Tango Tiara. Here to land runway 10, wind 150 degrees, 08 knots, America 239. Good land runway 10, America 229. Bizarro, boa. Bom, no 621, desça para 2.000 pés, livre LSX2, da pistola 0, reporte estabilizada. 2.000, livre procedimento de LS, portará o no 621. Papá, papá, Alfa, Tango Serra, autorizado a proa de Arbor. Autorizado a proa de Arbor, ainda restrito 3.000. Voo 2714, chame o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Estabilidade LS, voo no 621. Voo no 621, complete final do procedimento em LS X-ray, chame a torre em 118 do sinal 95. 95, já. 29 underground at 04, vacated by right, 121.90. Okay, vacate right, 1219, American 229. Papapapá, Alfa Tango Serra, quando possível, seu chamado para pouso. Positivo, aguarde. Vá atingindo e mantendo 3.000. Mantenha 3.000 pés. 1-0. Silêncio no 621, tráfego avistado, pouso autorizado no 0, ventão no 62-008, nosso. É livre pouso no 0, gol no 621. Silêncio proa de Raíra, azul. Papapá Alfa Tango Serra, informa o tráfego, posição 10 horas, 25 milhas, rumo nordeste, cruzando 080 em descida para 4.000 pés, um Airbus 320. Teste do tráfego na área, Alfa Tango Serra. 3896, informa o tráfego, posição 11 horas, 24 milhas, mantendo 3.000 pés, rumo oeste, Monte Arme 402. 3896, desça para 4.000 pés. Ajuste chama 021. 4.000, afirmativo, canceladas as restrições de altitude em CAP, então 3896. Pouso Alfa Tango Serra confirmado. Prossiga. Pouso em Serra November, Yankee Tango, estimado ao 1409. Gente, 1409. Papapá Alfa Tango Serra, confirme a proa ideal para o destino. Nuno Solo 06, direito 21, décimo 9. Direito 219, é 219. Pior, Alfa Tango Serra. Copiei, gente. Alô, Salvador, bom dia, Gol no 621, livrou, na Grafana Alfa. E agora 621 na Alfa, Juliette, bordão 09. Na Alfa, Juliette, por 09, Gol no 621. Chanair 6311, eu chame agora o centro Recife na frequência 251, alterna 1-3395. 251-3395, com bom dia. Alfa Tango Serra. Vou seguir Alfa Tango Serra. Autorizaria Alefa? Autorizada Alefa, Alfa Tango Serra. Direto Alefa, Alfa Tango Serra, grave. Solo Salvador, o Golfo é o Saindia. Oscar Inga, prossiga o solo. Solicitou. passando permissão para reboque do pátio 3 até a posição 4. Índia, autorizado, reporte ao término do reboque para a posição 04, gol para a Índia. Muito obrigado. .3896, tráfego superado, desça para 2.000 pés, autorizado. ILSX2 da pista 10, reporte estabilizado. 2.000 autorizado, eu reporte estabilizado, Papa Alfa Tango Sierra, tráfego superado, sub mantém nível de voo 080, ajuste no 021. 021, sub mantém o 080, Alfa Tango Sierra. Siga azul 2770. Voar de coordenação com o centro azul 2770. Controle, bom dia, voo 90, Maruquato, informação, Lima. Voo 9094, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste na 021. Via 0050, 0021, ou 90, Maruquato. Campo 3896, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 895. Salvador, o gol 9014, solicita voar na proa de GTAP, dá informação sobre mais. Autorizada para o GTAP, eu vou 1094. GTAP, muito obrigado. Corre, bom dia da 3896, família de Simbra. .3896, tráfego avistado, cheque frente de pouso, vento 170 graus, 8 nós, ajuste de altímetro 1021, 1021, pista 10, pouso autorizado. EV, pouso 3296. O 2770, serviço radar encerrado 62 milhas sudoeste de Salvador, mantém a nível de voo 180, chame Ilhéus na sequência 1201. Gol 1630. Tô no 630, prossiga. Autorização para o Recife. 389B no solo 15, direita, libera a pista via Foxtrot. Chame solo em 121, decimal 9. 219, boa. Responde 5450. Utilizar 370 para o Recife conforme o plano, decola 10, Puca, Caju, 5450208, gol 630. Correto, gol 630, chame pushback acionamento. Camará. Solo, bom dia, tá 3896, ligou. Bom dia, tá 3896, ataque por frente, via Alfa, e chame antes da Juliette. Chame antes da Juliette. Papapá, Alfa Tango Serra, confirme essa tona de desvio. Negativo, prédio elétrico. Papá, Alfa Tango Serra, serviço radar encerrado, 40 milhas oeste de Salvador, sub mantém nível de voo 080 para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 1260, grato, até a volta, Alfa Tango Serra. Primeira aeronave que chama o controle. Papapá, X-Ray, Tango, Quebec, prossiga. Próxima Juliette, 3290. O TAN 3896, observe a aeronave aí da Gol que está sendo rebocada por Gate 4. Após o mesmo liberar o eixo da Juliette, aí o seu prossegue para o Gate 5. Ativa observando o Gol, mas... 5-6. 0156, aceitar Quebec. Aceitando Quebec e confirma o tipo de equipamento e pessoas abertas. Então, Roberto 1-0, está com 4 a bordo, com a unidade de automobilismo. X-Ray, Quebec, autorizada a ascensão para o nível de voo 035, ajuste no 021, reporte 20 milhas, Salvador. 1-0-2-1, reportará 20 milhas, Salvador, aceita a Quebec. Salvador, voo 1-0-9-4, após o TAP, pode seguir? Gol 1-0-9-4, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-2-1, autorizado MS X-Ray da pista 1-0, rapé estabilizado. 2.000-1-0-2-1, reportará 1-0-9-4. Controle, Salvador, passa para o meu, reformando o carro. Prossiga. Papa Romeo Eco November Mike, informa o tráfego, posição 10 horas, 19 milhas, rumo oeste, mantendo o nível de voo 080. Fique atento, tem a frequência livre para autocoordenação. Confirme se enche no tráfego. Papa Romeo, Eco November Mike, mantém a escuta do controle Salvador. Feedback de acionamento com 630. Autorizado, Shant Taxi, o número 630. Destino é Governador Valadares. Confirma, Vera Bravo, Gold Victor, número 6. Cliente. Sou November Mike, confirme o tipo de equipamento. Carne 182, número 6. Cliente. Salvador, Golf e Oceano, comunicando o término do reboque. Gente, Golf e Oceano. Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia. Para chegar a Golf, desça via para o nível de voo 050, ajuste 1021. Leão, Papai, Quebec, respeito na Quebec. Tango, Quebec. O Tango Quebec está 24 de Salvador. Papai, X-Ray, Tango, Quebec. Não há tráfego a reportar no setor. Tem a frequência livre para autocoordenação. Confirme somente o estimado para pouso. Estima pousar usando 354 do Tango Quebec. Cliente, então, Quebec, tem a frequência livre para autocoordenação. Coordenada livre, então, Quebec. Estabilizou 1094. Gol 1094, completo final do procedimento em LOS X-Ray. Chame agora a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Papa Romeo, Eco November Mike, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Secundária 1260. Solo voo no 621, informação Lima, portão 9, autorização São Paulo. Chegou no 621, está autorizado São Paulo, o nível 360. Seria Apezulu 1-0, até por base, Apezulu no meia, Bravo Hotel Zulu, segue conforme o plano. Decolagem da 1-0, saída da EL, transição Motiva, curva à esquerda, pós-decolagem, à direita melhor, pós-decolagem. O controle 1208 e o transponder 5455. Aprovado 360 para São Paulo Congonhas, apresentou no 10, Bubada, apresentou no 6, Bravo Tazulu, Salmonde apresentou no 37. Decola da 1-0, direita da Elbote lá, 208 e 5455, transponda. Correto, vou no 621, chame e pushback assinamento. É contra. Paulo, bom dia, Oxenem 1-140, autorização, Maceió. Oxenem 1-140, bom dia, está autorizado Maceió, 350 nível. Via Apezulu 1-7 até Orágua, após direto Estena. Decola da 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5465. 5-0 para Maceió, Apezulu 1-7 até Orágua, depois direto Exima, Puca, Aracaju, com curva à esquerda, 208-5465. Correto, chame 140, chame para o pushback acionamento. Chama na push acionamento, obrigado. Tá, eu vou no 630, 1345, vou no 630, livre táxi, pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 95. O ajuste agora é 10, 21. Ativo o parte 10, 18, 95.